Senhor te esqueceu. Deus jamais esquece um filho seu, ainda que o vento no seu barco a soprar, ele estende a mão, faz esse vento acalmar. E quem ele ama, por ele é bem protegido. Só vence, nunca é vencido. Ao teu lado sempre está. Se está no deserto, ele cuida de você. Pra você beber, ele é o Deus que tem todo o poder. Se está na fornalha, ele lá está. Vai na tua frente, faz fogo esfriar. Se na cama tem crente, faz leão valente jejuar. Não importa o problema, Deus tem solução. Ele é teu amigo, te estende a mão. Se a luta é grande, Deus é bem maior. Ele está contigo, não te deixa só. É só usar a fé que ele entra em ação. Não existe hora nem ocasião quando Deus ordena e derrama unção. A vitória vem com o poder da oração. Só vence, nunca é vencido. Ao teu lado sempre está. Se está no deserto, ele cuida de você. Manda água pra você beber. Ele é o Deus que tem todo o poder. Se está na fornalha, ele lá está. Vai na tua frente, faz fogo esfriar. Se na cama tem crente, faz leão valente jejuar. Não importa o problema, Deus tem solução. Ele é teu amigo, te estende a mão. Se a luta é grande, Deus é bem maior. Ele está contigo, não te deixa só. É só usar a fé que ele entra em ação. Não existe hora nem ocasião quando Deus ordena e derrama unção. A vitória vem com o poder.